Auto Posto Lourenço, em São Jorge do Oeste, saída para quedas do Iguaçu, informa a hora certa. 6:08. Essa é a Rádio Difusora M. YJ 347, 1490 kHz, 1000 watts de potência, São Jorge do Oeste, Paraná. Amigo de fé, amigo colorido, amigo irmão, amigo solução, amigo pra reforma e pra pintura, amigo pra conserto e construção. Amizade pra valer é com a Rede Bem Viver, pra tudo que a sua casa precisar. Chame os amigos, você pode contar. Construir ou reformar é na Rede Bem Viver. Seu amigo de construção. São Jorge do Oeste conta com a Sudoeste Automóveis. Compra, vende, troca e faz consignação de veículos. Para sua comodidade e praticidade, trabalhamos com financeira própria. Fazemos financiamentos pelo Banco Pan, TV Financeira, Banco Safra e encaminhamos para os bancos aqui de São Jorge do Oeste. Aqui você está em primeiro lugar. As melhores condições e, claro, carros de procedência e garantia. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Prefeito Adelarte de Bortoli, 608. Bem no centro. Obrigado pela sua companhia. Estamos 24 horas no ar, levando música e muita informação. Essa é a Rádio Difusora M. YJ 347, uma emissora que migrou do AM para o FM, trazendo muito mais qualidade no ar. Agora, você sintoniza a ZZC 758, canal 265, 100,9 MHz, de São Jorge do Oeste para toda a região. Difusora, essa rádio é demais. A partir de agora, na Rádio Difusora, você vai curtir o melhor das bandas do Sul. Então tá bom, traz o Super Bom e gol que quebrou. Junta mais de 1000 cacos desse nosso amor. Traição, como pode fazer isso comigo? Destruir um coração e os sonhos que eu sonhei. Exclui todas as fotos de nós dois. E apague todos os vídeos que fizemos. Olha que mal eu estaria se não existisse um bar a cada esquina. Se a bebida não fizesse parte da minha vida, aí talvez me lembraria de você. Programa Bailão Difusora. Difusora. Seja bem-vindo, André Tímbola. Legal, gente, muito boa tarde. Chegando na sua quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. A partir de agora, o som de bandas pede passagem, o som de bandas pede lugar no seu coração. A partir de agora, você curte as melhores canções de banda, os sucessos, os lançamentos, tudo isso e muito mais pra você. Pra gente deixar a sua tarde muito mais especial, porque essa é a minha missão. Você que tá pelo rádio, você que tá pela live, a minha missão é levar entretenimento até a sua casa, até o outro lado aí da telinha, seja do celular, seja do computador, ao outro lado do rádio, pra você curtindo, seja você no seu trabalho, seja você no seu carro, não importa onde você esteja, importa que você esteja muito bem sintonizado nessa super tarde de bailão, nessa super tarde de quarta-feira pra você, ó. Quer pedir a sua música? 9902-4955. 9902-4955. WhatsApp, você liga, você participa. Vamos fazer o seguinte, chega de conversa. Aumente esse volume, você da live, compartilhe, porque está entrando. Programa Maior Difusora. Apresentação, André Tímbola. Começando assim de leve, ó.